paz, Senhor. Hoje eu estava vendo um vídeo na internet, um comercial, e eu fiquei vendo muitas vezes aquele comercial. Eu apertava o botão do pause, eu ficava vendo, eu congelava a cena, eu apertava aquele botão que voltava, e eu apertava aquele botão que adiantava. E eu via muitas vezes, parava muitas vezes, e era um vídeo interessante. Mostrava a vida de um homem, desde que nasceu até o dia que morreu. E eu fiquei pensando exatamente na nossa vida. O Senhor não nos deixa ver a nossa vida como vemos um vídeo, um filme produzido. É impossível apertar um botão e voltar, ou apertar um botão e adiantar, ou apertar um botão e parar. O Senhor quer simplesmente que a gente ande, que a gente viva. É só um botão. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.